Brasil. No comando DJ Neo, respeitado. Pra cima. Espero que saibas que tudo que sinto por ti, amor, é vero. E que nunca vi ninguém assim, amor, como te quero. Sei que você já teve todo alguém que te magoou. Não pense que vou ferir você também. Te olho bem. Pra dançar e emocionar. Vamos resolver nossos problemas. Vamos conversar e ir ao cinema. Tudo voltará ao seu lugar. Quero reencontrar o amor ausente. Lembro do passado e sinto o presente. Procuro com você felicidade. Não deixarei que a vida nos engane tanto assim.

liderado da galera. DJ Nem das Produções comanda o novo Genição. A gente se liga em você. Eu te quero eternamente, pois não vivo sem você. Está cansada de saber que eu te amo, que eu te amo. É tão grande minha paixão. Vamos virar a situação entre você e eu. Poderoso Genisson, a paixão da galera. Tudo pra mim.